palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Maria Cristina Lima, realizada no dia 28 de novembro de 2011, no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que fica na Avenida Canal de Marapendi, 3007, Barra da Tijuca. O tema é a parábola do semeador. Com vocês, a palestra de Maria Cristina Lima. Que a paz do nosso Mestre Jesus habite o coração de cada um de vocês aqui presente. O estudo da noite de hoje é sobre a parábola do semeador. E as parábolas, como todos nós já sabemos, são ensinamentos cujo valor a humanidade, devagarzinho, paulatinamente, vai conhecendo de uma forma mais eficaz, de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais próxima. Porque o objetivo da parábola, das parábolas de Jesus, foi justamente o ensinamento que ela pode nos proporcionar. E a parábola do semeador não é diferente. Mas antes de começarmos o estudo da parábola, e prometo que gostaria aqui de desenvolver com vocês um estudo bastante terapêutico, porque eu acho que o mais importante é que cada um aproveite esse momento de hoje para refletir sobre o seu perfil. Olha só, sobre o seu perfil. Qual o perfil de solo que eu sou? Vocês já se perguntaram sobre isso? Então, vamos descobrir esses perfis para então refletir e ver se eu já posso, né, mudar de perfil. Uma questão é necessária que nós coloquemos desde já. E a primeira delas, em especial, em razão de termos muitos novos frequentadores aqui hoje, é que todos nós, sem exceção, fomos criados para a felicidade. Confortador saber disso, não é? Todos nós fomos criados para a felicidade. A felicidade, então, é para todos, sem exceção. Outra, todos vão alcançá-la. Uns mais tarde, um mais rápido, outros mais devagar ou mais tarde. Isso também é extremamente confortador para a doutrina espírita. E a melhor de todas é que, como Jesus nos prometeu, nenhuma ovelha que foi a ele confiada pelo Pai vai ficar para trás ou se perderá. Essas premissas vão nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a parábola de estudo de hoje. E é interessante que, ao estudarmos uma parábola, nós a leiamos. Mas vamos ler com cuidado para nós começarmos a refletir sobre ela, porque ela é extremamente interessante. Eis que o semeador saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esta parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. Vamos ao estudo dela. E não foi à toa que sublinhei algumas partes importantes das quais o destaque vai sair agora. Primeiro ponto que nós temos que analisar aqui é a figura do semeador. Imaginem vocês que este semeador, não é? Que numa leitura inicial nossa pode parecer um semeador descuidado, porque um semeador que atira sementes, né, ao longo do caminho ou à beira do caminho, depois ele atira sementes nos pedregais, depois ele atira sementes nos espinheiros, depois na terra boa, não é? Não é na terra fértil, mas na terra boa, poderia parecer um semeador descuidado. Quem é um semeador? É um agricultor. Um agricultor sabe onde plantar as sementes, onde elas poderão, né, dar vida ou ter vida, onde elas poderão crescer. Mas, na verdade, o semeador de Jesus não era esse semeador descuidado que nós estamos pensando de forma nenhuma. Esse semeador de Jesus, ele tem semelhança, sabem com quem? Conosco. O semeador que Jesus menciona pode estar aqui representado por nós, por cada um de nós. Porque o semeador, na verdade, é aquele que semeia. Semeia o quê? O amor. Semeia o amor no coração de cada um. É aquele que tem sementes de amor e que sai distribuindo essas sementes de amor em todo e qualquer lugar. Ele não se importa se A vai ouvir, se B vai compreender ou se C vai dar atenção a ele. De forma nenhuma. O semeador que Jesus nos traz é o semeador da boa vontade, é aquele semeador que sai distribuindo sem esperar recompensa, sem se preocupar quando haverá colheita. Por quê? Porque o trabalho dele é semear. Esse é o nosso trabalho, né? Semear. Mas analisando mais ainda profundamente esta parábola, nós vamos observar que o maior destaque dela foi para os tipos de solo. Vocês perceberam isso? Os tipos de solo? Ele fala primeiro à beira do caminho. Não é? À beira do caminho, onde todas as pessoas passam toda hora, então à beira do caminho. Depois ele fala em pedregais. Nossa, solo pedregoso nós sabemos. Espinhais ou espinheiro, não é? Onde é difícil até colocar a mão. Depois ele fala na boa terra. Mas ele não fala numa boa terra só. Ele fala numa boa terra de 30, numa boa terra de 60 e numa boa terra de 100. Como queira dar gradações ao tipo de solo. Então, é bom que a gente, diante desta constatação, possa imediatamente fazer uma analogia. Porque, como eu disse no início, as parábolas de Jesus são ensinamentos. E são ensinamentos que nós, pouco a pouco, estamos a descobrir. E descobrindo melhor esses tipos de solo, ou fazendo analogia dos tipos de solo com os perfis psicológicos de cada um de nós nesta sociedade, nós vamos verificar que existem aqueles que estão à beira do caminho. Existem também aqueles que estão, ou que têm um comportamento, melhor dizendo, que é o comportamento pedregal. Tem aqueles que têm um comportamento espinheiro. Nossa, como é que vai ser isso? Como é que são estes, né? Vamos ver. Mas também existem aqueles que já estão produzindo, que já estão em que lado? Já estão ali, ó, começando com a enxada, já estão começando a dar os primeiros passos, mostrando iniciativa de aplicar tudo aquilo que eles aprendem. Mas tem outros que já estão, olha, mais velozes, já estão num nível intermediário, já estão se preocupando mais e, por isso, intensificando o arado, intensificando a sua reforma, intensificando a sua nova forma comportamental, modificando o seu comportamento. E existem aqueles que já estão na boa terra sem, que já não tem mais qualquer preocupação. Mas vamos então parar um pouco, já sabendo desses seis perfis, e analisar cada um deles, porque foi isso que Jesus trouxe para a gente, ou deixou para a gente, especialmente nesta parábola, parábola do semeador, que é uma parábola do porvir. É uma parábola que nos prepara, nos prepara para o hoje, já passados 2011 anos, para hoje e para mais ainda, porque ela prepara o nosso futuro, preparou os de trás, prepara o nosso futuro. Vamos então analisar cada um desses perfis. O primeiro deles é o perfil dos que estão à beira do caminho. Os que estão à beira do caminho, eles são autômatos. O que significa ser autômato? O que significa? Cada um vai fazendo sem se importar, de forma indiferente. Ou seja, comem, dormem, atendem às suas necessidades fisiológicas, mas não refletem sobre a importância da sua vida, que é uma dádiva. Viver é uma dádiva divina, é uma dádiva que o Pai nos proporciona para que cada um de nós cresça. Os que estão à beira, eles apenas vivem. Vivem de uma forma extremamente superficial. Eles vão vivendo, vão passando, é como se a vida passasse por eles, mas eles não passam pela vida. Em outras palavras, eles não têm atitudes que o comprometam diante da vida. Eles ainda não acordaram. Então, aqueles que estão nesse perfil precisam acordar. E, sem dúvida, o solo dos que estão à beira do caminho precisa também ser arado. E ele vai ser arado. De que forma? Por duas vertentes, ou de duas maneiras. Pode ser arado pela dor, como pode ser arado pelo amor, perdão, pelo amor. Por quê? Porque como são indiferentes, não fazem nem o bem nem o mal. Estão caminhando, podem acordar e voluntariamente se dedicar a alguém, voluntariamente começarem a produzir condutas que levem ou que tragam boas novas à sociedade. Então a vida deles se transforma pelo amor. Mas se não for pelo amor, chegará a hora em que serão cutucados pela dor. Não que a dor seja necessária, vejam lá. Ela apenas virá para os alertar. Depois será substituída pelo amor. Vejam que nos que estão à beira do caminho, é necessário que o solo seja arado. Como será arado dependerá deles. Os segundos são os pedregais. Quem são os pedregais, ou qual é este solo, não é, pedregoso, ou quem são aqueles que têm comportamentos semelhantes aos pedregais? São aqueles inconstantes, são aqueles que nós, usando uma linguagem comum, são os fogo de palha. São aqueles que se empolgam, se motivam, começam a praticar boas ações, boas condutas, estão conscientes da sua espiritualidade, da importância que a vida tem, mas quando os obstáculos começam a chegar, e aqui são os obstáculos educativos que aparecem, Não para testá-los, mas para verificar se o aprendizado já se fez, aí o que acontece? Eles se desmotivam. Nessa hora, embora tenham conhecimento da sua religiosidade, embora tenham conhecimento da sua espiritualidade, embora tenham conhecimento do seu ser, da importância do seu ser, da importância de ser criatura, se desmotivam, porque ainda não estão preparados para fazer substituições. E ainda acabam preferindo o materialismo intenso à própria reflexão necessária àqueles que querem evoluir. Neste caso, senhores, quando nós estamos diante dos pedregais, ou daqueles que têm o comportamento semelhante ao solo pedregoso, nós vamos verificar que para crescer essa semente, ela precisará ser um pouco incomodada. Porque se ela não for incomodada, ela não vai brotar, ela não vai produzir. Ela, então, vai precisar, sim, ser cutucada pela dor e pelo sofrimento. Mas volto aqui a repetir, muito pontuais, a dor e o sofrimento são apenas e tão somente para os alertar de que precisam voltar o caminho, porque a felicidade, como vimos na nossa premissa, é para todos. Ninguém vai ficar para trás. Uns vão mais devagar, outros mais depressa, mas o certo é que todos vão. E também acontecerá isso com aqueles que têm o comportamento pedregoso. E por quê? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês é fato, é premissa verdadeira, vai chegar o momento que eles precisarão ser cutucados para retomarem aquilo que antes os deteve. Não é? Olha só, peraí, eu vou deixar um pouco a história do materialismo de lado e vou me concentrar na minha evolução espiritual. O que é que eu preciso fazer? Quando isso acontece, nós sabemos que o que, na verdade, os marcou foi a dor. E foi por ela que eles aceitaram o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de sofrer. Eles aceitam, então, este convite e vão arar o seu solo, deixando o solo pedregoso para trás. Mas temos ainda aqueles que são os espinheiros, ou que tem o comportamento de espinheiro. Estes são os terríveis, porque estes são egoístas, são orgulhosos, são rebeldes, são cultores do desamor pelo desamor. Vejam bem, eles não são indiferentes. Eles têm espiritualidade, têm noção da espiritualidade, têm noção do amor, porém fazem a opção pelo desamor. Preferem fazer o mal a fazer o bem, naquele sentido de se não é para mim, também não será para você. É nesse sentido que os espinheiros se apresentam. É certo que existem diversos níveis de espinheiros. Existem espinheiros que são terríveis e fazem mal para a humanidade inteira. Existem espinheiros que fazem mal para a sua família. Existem aqueles que fazem mal para os seus amigos. Existem aqueles espinheiros que fazem mal para as pessoas que encontra na rua. Então eu tenho diversos matizes de espinheiro. E tal qual como os pedregosos, os espinheiros também irão frutificar, mas só o irão através da dor, porque também precisam se incomodar ou serem incomodados, né? Incomodados pela dor e pelo sofrimento, para então aceitarem, tal qual os pedregosos, o convite de Jesus. Vejam bem que os três solos que vimos até agora não são solos definitivos, porque nós sabemos que todo solo pode ser o quê? Arado. E uma vez arado, uma vez trabalhado, ele se torna solo fértil. O solo pedregoso, se nós tiramos as pedras e aramos, a terra fica fofa, fica ótima para produzir, para receber as sementes. Então, esses três níveis de solo serão ou são objeto de reflexão para melhoria. Quando eu os disse que o solo pedregoso e o solo do espinheiro precisam ser cutucados, né, pela dor e pelo sofrimento, é porque a dor e o sofrimento apenas o alertarão. Alertarão aqueles que têm esse comportamento. Mas ela não vai ficar lá porque não é da essência humana ter dor e sofrimento como meta. Jamais. Temos a felicidade como meta, para isso fomos criados. Vamos então pensar agora na boa terra. E a boa terra começa com 30. Não é isso? Então existem aqueles que são os da boa terra 30, 30 por 1. Ora, 30 por 1, 30 por 60, 30 por 100. Então significa que mesmo sendo boa terra, eu ainda tenho o quê? Matizes. Eu ainda tenho níveis. E aí, esses que já estão na boa terra 30, esta figura que aparece ali para vocês, o pessoal da Rádio Rio de Janeiro não está vendo, mas está ouvindo, é um caminho muito pequeno, mas ainda com muito mato em volta, mas um caminho. Um caminho. Este caminho é o dos 30, é daqueles que já iniciaram a compreensão do que é fazer o bem, do que é se reformar, do que é se modificar, do que é se transformar. E quando nós falamos isso, são os iniciantes, são aqueles que veem de longe, né, como que um luminoso lá na frente, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que quer que seja feito com você. É aquele que já vê que já caminha nessa direção. Amar a Deus, confiar em Deus acima de tudo e fazer ao próximo tudo aquilo que eu quero que seja feito comigo, com cada um de nós. Esses iniciantes, eles já veem esse luminoso e já começam a produzir ações neste sentido. Já são firmes, firmes no seu propósito. Já sabem que para começar a produzir, precisa haver persistência. Eu preciso continuar mesmo que eu erre. Aliás, conhece-se um bom espírita não pelas coisas, né, pelas vezes boas que acertou, não, mas pelas tentativas que faz para eliminar suas más tendências. Então, se eu precisar de 100 tentativas, as 100 eu vou promover, porque na 101ª eu já estarei ok. É esse o propósito dos boa terra 30, aqueles que já estão aí firmes, já são conscientes, estão iniciando, são conscientes, precisam sempre ter o estímulo luminoso, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que querem que seja feito contigo ou conosco. Eles vivem a vida com sentido no amor. É? Eles têm o amor como sua meta, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então vejam lá, o amor já é a meta deles, eles já olham, é aquele luminoso que eu falei a vocês. Mas e o 60? Como é que é o Boa Terra 60 ou aqueles que estão na Boa Terra e que são os 60, já produzem 60, já conseguem fazer 60% de si mais bem do que qualquer outra coisa? Esses são os intermediários, são aqueles medianos que estão já conscientes, né, de tudo aquilo que precisam fazer, mas já estão há mais tempo fazendo. Já não iniciaram, eles já estão há mais tempo fazendo. Isso significa o quê? Que o propósito vem sendo firmado, reiterado a cada momento. E com isso, eles transformam. Transformam, sabe o quê? Vidas. A sua própria vida e a vida daqueles com quem convive. Eles imprimem amor em todas as suas ações e tudo transformam. É interessante que muitas vezes o Boa Terra 60 pratica muitas coisas por disciplina. E na disciplina, não é? Me lembrei aqui da minha filha que fala, vai ficar na disciplina, né? Na disciplina, ele acaba fazendo sem se preocupar. Olha só, de uma forma tão suave, como se ele sempre soubesse daquilo. O fazer na disciplina, ser disciplinado, acaba induzindo a que façamos as coisas corretas, até mesmo inconscientemente. É, o inconsciente no sentido de desenvolver sem pensar, porque eu sei que só isso eu posso fazer. E fazendo isso, eu vou transformando, eu vou mudando cada vez mais. E aí alcanço o quê? Aquele belo campo, né? Aquele campo todo florido, das boas terras sem. Aqueles que já fazem o bem pelo bem sempre. Aqueles que são fiéis à verdade. Que verdade é essa? A verdade divina, de que a vida tem uma importância muito grande para cada um de nós. A verdade que podemos evoluir bastando para isso que tenhamos vontade, boa vontade. A verdade que somos filhos de Deus, criados à sua semelhança e para alcançarmos a felicidade suprema, bastando para isso que nos empenhemos neste caminho. Eu tenho também, nos nossos Boa Terra 100, a vida repleta de sentido. Aqueles que têm o comportamento da vida repleta de sentidos, ou seja, o comportamento da Boa Terra 100, vem sentido em todas as ações. Sabem por quê? Porque confiam plenamente em Deus. E sabem que tudo o que acontece tem uma razão de ser, tem uma justificativa. E que a mim, como criatura, basta que compreenda. Compreenda e confie. Este é aquele comportamento dos que já alcançaram essa boa terra sem, uma terra fértil, um solo fértil, um solo que basta cair uma pequena semente que ela floresce com muita rapidez. E eu também vou verificar que os sem, ou os da boa terra sem, vivem em constante comunhão com o Pai. Em constante comunhão com Deus. O que é estar em constante comunhão com Deus, gente? É saber que o tempo todo, temos sim ajuda, temos sim oportunidades e podemos sim ultrapassar diversos obstáculos. Isto é estar o tempo integral com Deus. Vivendo intensamente com Deus. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Maria Cristina Lima, realizada no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, na Barra da Tijuca. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Maria Cristina Lima, realizada no dia 28 de novembro de 2011, no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que fica na Avenida Canal de Marapendi, 3007, Barra da Tijuca. O tema é a parábola do semeador. Com vocês, a sequência da palestra de Maria Cristina Lima. Sabemos, segundo Paulo, que cada um deve contribuir segundo propõe o seu coração, Não é isso que Paulo disse aos coríntios, como vocês estão vendo ali? Não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é só para nos mostrar que Paulo vem nos trazendo para reforçar a ideia de que à medida em que vamos compreendendo, vamos refletindo e vamos nos colocando em um daqueles perfis, basta que nós nos preocupemos em contribuir com essa mudança. Como fazer para mudar? O interessante é que o semeador da parábola, ele tem uma função importante, uma função importantíssima, se não fundamental. Qual é? Semear. Esta é a função de cada um de nós, repito, é a função que todos nós temos enquanto estamos nos preocupando em arar o nosso solo. Aramos o nosso solo, mas deixamos uma sementinha. Aramos o nosso solo e deixamos outra sementinha. Aramos o nosso solo e deixamos mais 3, 4 sementinhas. A preocupação do semeador deve ser apenas a de semear, sair distribuindo o amor, a semente do amor no coração daqueles a quem encontrar. A transformação, a mudança, esse não é de forma nenhuma um problema do semeador. Não, o semeador deve semear. Quem é que tem que se preocupar com a transformação? Nós, não é isso? Nós, cada um de nós é que deve se preocupar com a transformação, com a mudança. E aqui é um ponto assim muito importante, é o pilar da doutrina espírita, que nos faz a todo momento ter a certeza de que a responsabilidade pela nossa vida não está no outro, mas está conosco. Aliás, como já dizia a Madre Teresa, né? Não podia faltar aqui a mensagem dela para hoje. Ela dizia o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Ora, a responsabilidade da mudança é do semeador? Não, é nossa, é de cada um de nós. Colocando-nos em um daqueles perfis psicológicos, nós já sabemos que podemos arar o nosso solo, torná-lo fértil. Se achamos que ainda somos pedregosos, vamos começar a tirar a pedra. Aquela dorzinha que começou a bater, ela tem um sentido, ela não precisa aumentar de forma nenhuma. Ela pode servir apenas como um alerta e ir embora. Vou começar a tirar as pedras e arar o meu solo. Se eu sou espinheiro, eu vou começar a me preocupar, vou começar a deixar de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção. Ai, mas isso é tão difícil, mas não é impossível. Se não é impossível, eu vou conseguir, porque está nas minhas mãos essa mudança, não na mão do outro. E aí a coisa começa a ficar séria, não é mesmo? Começa a ficar séria, porque eu não posso dar a ninguém a responsabilidade daquilo que acontece comigo, mas apenas a mim mesmo. Vamos lá, vamos ver como eu posso, num ambiente, né, num solo que eu quero que fique fértil, que eu quero torná-lo fértil, podar primeiro aquelas ervas daninhas que começam a aparecer e que incomodam, não é? A vaidade, o orgulho. Como é que eu posso fazer? Para os amigos da Rádio Rio de Janeiro que não vão ver, né, mas vão ouvir, eu vou passar agora a cena de um jardim. Vamos ver como é que ela acontece. Eu tenho ali um lindo jardim, no qual começam a crescer as ervas daninhas, e que são muitas, né? E elas todas têm nome. Cada uma delas tem um nome. Um nome horroroso, que é agressividade, maledicência, egoísmo, ódio, ciúme, rebeldia, orgulho, inveja. Todos nomes horrorosos são as ervas daninhas que eu preciso tirar, porque eu preciso arar o meu solo. Quando o meu solo não está arado, todas as virtudes do amor se perdem. Por isso eu preciso da tesoura. Com a tesoura eu vou cortando. Que tesoura é essa? A tesoura da minha vontade. A minha vontade apara. Mas elas voltam, porque ervas daninhas, nós sabemos, elas voltam, elas são, né, elas são persistentes. Mas aí eu vou lá de novo e vou o quê? Cortando, porque quando eu vou cortando, eu vou mostrando que eu estou querendo a mudança. Corto mais uma vez, corto para valer, corto porque eu quero que o amor floresça. E a minha persistência faz fazer com que não apenas a semente do amor, da paciência, da fé, do amor que é tudo isso e que traz todas aquelas, se multiplique na indulgência, se multiplique na benevolência, se multiplique na humildade, se multiplique tanto, tanto que meu jardim vai ficar florido. Aquele solo maravilhoso vai produzir muitas flores, tantas flores que eu vou ser o Boa Terra Sem. Eu posso ser o Boa Terra Sem. Já pensaram nisso? Como vai ser bom nós sermos o Boa Terra Sem, como está ali? Aquele jardim maravilhoso, cada um de nós sendo indulgente, sendo benevolente, sendo humilde com todos, tendo fé, aquela fé. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter fé, é saber que tudo que está acontecendo tem um propósito e que este propósito é da providência divina. Portanto, eu tenho que aprender a me resignar com ele e nem por isso ser infeliz, mas ao contrário, ser feliz porque creio. Ser paciente, ser tolerante, né? Todas virtudes que nos parecem hoje muito difíceis, né? Muitas vezes até dizemos, nossa, mas eu já sou tão paciente. Nós somos pacientes até o momento em que alguém briga com a gente, fala alguma coisa, e aí nós acabamos deixando, né, sair de dentro de nós algo que nós não queremos. Na verdade, nós deixamos de controlar o nosso sistema límbico. Respondemos, e aí toda a nossa sintonia vai por água abaixo. A caridade, que muitas vezes nos faz confundir, né, a caridade com o dar. Ah, eu não tenho dinheiro para dar, eu não vou ser caridoso. Onde nós não percebemos nitidamente que não pode ser só essa caridade. A caridade, ela é moral, é emprestar o meu ouvido. Não vou nem usar essa expressão, mas é dar o meu ouvido, dar o meu apoio, dar o meu braço àquele que precisa. É apenas sorrir para o outro. Olha só que linda essa virtude. É a flor. É a flor da caridade. E ela vai se manifestar, ela vai se apresentar em diversas formas. A caridade não é a material, mas é a caridade moral. É aquela caridade que a gente precisa treinar cada vez mais, porque é a mais difícil. A material é fácil, é abrir a bolsa, eu não tenho 1.000, mas eu tenho 1 real, eu tenho 2, e aí eu fico com a minha consciência, não, eu já dei, está acabado. Mas a caridade moral, essa não é fácil, essa é mais difícil, porque eu tenho que dar algo de dentro de mim. Mas eu posso fazer isso, eu posso arar o meu solo cada vez mais, eu posso me transformar na boa terra sem. e aí ser embalada e fazer com que, olha só, neste embalo eu possa semear cada vez mais. Porque cada vez que nós nos preocupamos em arar o nosso solo, nós vamos não só melhorando o nosso solo, mas jogando sementinhas para aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que estão conosco na nossa trajetória, que fazem parte da nossa vida momentânea, da nossa vida material agora, né? E sabemos que se estão conosco, estão por um motivo certo. Precisamos ali aparar as arestas que ficaram. Esta é a minha oportunidade. Aqui eu tenho que me concentrar. É aqui que eu vou fazer, realizar algo que vai ser fundamental na transformação do meu solo. E cada um de nós sabe do que eu estou falando, né? Sabemos aqueles que estão conosco e que muitas vezes temos dificuldade. A semeadura, ela tem dois níveis. Ela tem um nível espiritual e ela tem um nível energético, né? O nível espiritual é fácil da gente compreender, porque orando, tendo bons pensamentos, nós já sabemos que eu posso semear espiritualmente longe, eu posso ir longe nessa semeadura. Quando eu falo em oração, eu posso aqui fazer orações para aqueles que estão muito longe, não é? Estão longe, aqueles governantes dos países árabes, a oração vai chegar lá. Eu não os conheço, não há nenhum problema. Aliás, são como os autores dos livros, né? Nós conhecemos intimamente muitos autores espíritas. Nós diríamos que conhecemos o Allan Kardec intimamente, sem nunca o termos visto. E sabemos que se orarmos para ele, a oração vai chegar a ele. Não em matéria, mas em espírito, né? Então, a mesma coisa acontece quando fazemos oração para aquelas pessoas que estão longe, aquelas que nós nem conhecemos, mas que já podem receber a nossa semente do amor através da oração. Aqueles bons pensamentos que temos que aprender a nutrir, pensamentos saudáveis, pensamentos no bem, pensamentos que podem frutificar, pensamentos que podem alcançar distâncias fenomênicas, né? Distâncias enormes. Esses bons pensamentos, tal qual a oração, fazem parte da nossa semeadura espiritual. Mas ao lado da nossa semeadura espiritual, nós temos a semeadura energética. Ora, essa precisa vir com ação, porque nós somos energia. Cada vez que nós fazemos uma oração, temos bons pensamentos para aqueles que ainda estão em solo pedregoso, em solo espinhento ou de espinheiro, ou à beira do caminho, ou mesmo aqueles da boa terra sem, o que vai acontecer é que esta semente vai ficar lá. Vai se acomodar lá, porque a semente do amor, ela nunca é aniquilada. Essa sementinha está lá. Vai chegar a hora que ela vai desabrochar, ela vai explodir. Então, a ação no bem, independentemente de quem, vai nos propiciar essa semeadura energética, essa certeza de que a nossa energia vai passar para o outro. Os sentimentos nobres cultivados, o sentimento de divisão, né, de compartilhamento, esse é um sentimento nobre, que muitas vezes temos muitas dificuldades. Temos dificuldades em dividir espaço, temos dificuldade em dividir coisas que são tão pequenas, né, mas temos dificuldades, então temos que começar a trabalhar, porque sabemos que somos semeadores. E ser semeador é uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu estou semeando, eu também tenho que estar arando. Eu também tenho que tornar fértil o meu solo. Como tornar fértil o meu solo? O tempo todo atuando nos dois níveis, atuando no nível espiritual e atuando no nível energético. Pode parecer a cada um de vocês que o nosso propósito, né, o propósito de cada um de nós, tenha se perdido, mas ele não se perdeu. Sabem por quê? Porque o nosso propósito existencial deve ser o de nos auto-encontrarmos, desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus, a paz do Pai dentro de nós. O reino de Deus não está lá fora, está aqui, dentro de nós. E ao realizá-lo, devemos agir sempre como semeadores para a mudança coletiva. Eu costumo brincar e dizer assim, só vai ficar bom quando ficar bom para todo mundo. Não adianta ficar bom para Marcinha, para o Máriozinho, para a Cristininha, se não ficar bom para todos. Porque dentro de nós, os semeadores do porvir, aquele que Jesus falou lá há 2011 anos, né, atrás, está a certeza de que fazemos parte do mundo do Pai, da obra do Pai, e que temos responsabilidade nela. Que possamos sempre lembrar que, como semeadores, e já somos, já estamos aqui, nós não podemos deixar de persistir. Os obstáculos estarão lá, mas nós o superaremos. E se não o superarmos, nós vamos tentar de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Não percam esta oportunidade de aproveitar a vida, que é uma dádiva divina, e serem semeadores como Cristo. Apresentamos a palestra de Maria Cristina Lima, realizada no dia 28 de novembro de 2011, no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que fica na Avenida Canal de Marapendi, 3007, Barra da Tijuca. O tema foi a parábola do semeador. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,